Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e seja muito bem-vindo para mais um programa Bancada Azulina de número 54. E hoje vamos falar sobre esse jogo contra a Dourense que acontece no próximo dia 19 de fevereiro, lá na cidade de Nossa Senhora das Dores, no Agreste Sergipano. E para falar desse jogo, eu tô aqui com o Fernando Santana. E aí, Fernando, como é que você tá? Fala, minha galera. Fala, minha bancada. Tudo bom, Mike? Tudo certo por aqui. Agora vem esse novo desafio contra o Dourense. Na verdade, o desafio maior vai ser contra o Gramado, né? E ainda temos a estreia do novo técnico. Espero que dê tudo certo nessa quarta-feira, nessa lua que tem lá em Dores. Beleza, meu amigo. Junto comigo aqui temos Edeni Fernandes. E aí, Edeni? Como é que você tá, meu camarada? Fala, Mike. Fala, bancada. Satisfação em falar com vocês novamente. A expectativa de enfrentar um time que tem uma campanha irregular. Jogando em casa tem uma vitória, um empate e uma derrota. Quando sai dos seus domínios, perdeu as duas. O time que em casa fez 3 gols e recebeu muito mais que isso. A expectativa é a necessidade de um bom resultado do Confiança, até porque precisamos de uma vez voltar à liderança e garantir essa vaga aí na Copa do Brasil, meu caro Mike e amigos do Bancada. Beleza, meu camarada. Lucas Oliva, e aí, Lucas? Recuperado do Vini e Ernesto, como é que você tá? Tudo bom, Mike, companheiros de bancada, toda a massa proletária. Depois de algumas ausências aí, né, muita festa em Aracaju, muito bloquinho. Ontem um sucesso enorme na Orla de Atalaia e sempre acompanhando o nosso dragão, né? Tô nessa expectativa, acho que um jogo importantíssimo nessa quarta, na lua de 3 da tarde, lá no Ariston, que é o terror dos gramados, é o pior estádio possível. Então um jogo que tô ansioso, espero uma vitória do dragão, mas vai ser difícil, jogo para Everton, se puder repatriar Flávio, traz também. Porque se os jogadores do Confiança não entenderem que tipo de situação eles vão enfrentar, vai ser muito difícil superar o Dourense. E os torcedores do ex-rival já estão todos animados aí, né, com essa liderança provisória. Beleza. E fechando a bancada aqui, Lucas Matheus. E aí, Lucas, como é que você tá, meu camarada? Fala, Mike, e todos os companheiros aí do bancada. Então, eu estou muito bem, né, Mike? Mesmo com esses probleminhas que a gente teve nesse final de semana, com saída de treinador, depois a chegada do novo treinador, aquela desconfiança, mas ao mesmo tempo todo mundo torcendo para que dê tudo certo. Mas vamos lá, vamos para mais um desafio aí contra o Dourense, que na minha opinião vai ser um dos jogos mais complicados para o Confiança, não tanto pela qualidade do time do Dourense, mas pela falta de qualidade do campo deles. Então a gente vai ficar aqui na torcida, pelo menos eu vou ficar aqui em Aracaju na torcida para que o Confiança arranque mais uma vitória aí. Beleza, meu amigo. E o podcast Bancada Azulina você encontra no site dragãodearacaju.com.br e também encontra no YouTube, no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts e também no seu agregador de podcasts preferido. É só colocar o endereço do nosso feed. Caso tenha alguma dúvida de como acessar os podcasts, é só entrar em contato com a gente que a gente te ajuda. Podcast Bancada Azulina. Vou inverter a ordem da apresentação. Lucas Oliva, você que conhece mais Dores, já foi até um entusiasta do Dourense na Série A2. Qual a estratégia que devemos ter para superar o gramado do Ariston, visto que esse ano temos até uma facilidade, já que o Dourense não montou um time tão bom como ele costuma montar? A dificuldade do Ariston é público e notório, né? Ano passado a gente teve lá quase que título foi abduzido. Tinha um buraco lá que o funcionário da prefeitura acho que levou uns 7 baldes de areia para fechar o buraco. E é um jogo que a bola tá viva o tempo todo, ninguém consegue trocar um passe de meio metro. Eu acho que até o Rafael Santos vai conseguir fazer um gol de área a área ali. E é um campo completamente complicado, porque ele é até inclinado, tem um lado do campo que é mais alto que o outro, é como se a bola estivesse numa ladeira, a torcida muito em cima. Então é aquele jogo visceral, né? Que ou o jogador entende que ele vai ter que dividir todas as bolas, e que é um jogo diferente de futebol, como se fosse um futebol de areia. Você tem que estar com a bola o tempo todo em elevação, até para dar um passe, para fazer um lançamento. É um jogo completamente atípico. Num sol de 3 da tarde, 3:30 da tarde, em plena quarta-feira. Então todas as dificuldades estão postas. É um jogo que a gente só tem a perder. A gente corre risco de perder um jogador. O Bibi, já está confirmado que Bibi vai ser o comandante lá em Dores, né? O Matheus Professor Costa, Bibi. Professor Bibi estará lá comandando. Pode ser um ponto positivo, né? Por ser um boleiro, né? Aquela linguagem do Bibi, eu acho que pode até funcionar. Mas assim, uma coisa positiva é que o time de Dores esse ano não vem tão forte como o ano passado, né? Então pode ser um facilitador. Eu não sei quem tá lá ainda, eu lembro do volante GG, que é sempre um dos que tem mais volúpia, voluntarismo, né, pelo parte do Touro, o Touro do Agreste do Sertão, o Dourense é. Só sei que o Dourense é o maior colorado do estado, né? E eu acho que a escalação tem que ser uma escalação mais tradicional, acho que um 4-4-2, pra preencher bem, não tem muito o que fazer com jogada de velocidade, você usar aqueles dois homens de ponta, como a gente vem usando no Batistão. Acho que é mais bola na área mesmo, Mikael lá enfiado mesmo, entre os dois atacantes, se tiver. E vamos pra cima, com muita vontade, muita bola parada. Acho que lá, bola parada do meio de campo, já dá pra você meter a bola na área e esperar uma segunda bola, muita luta pela segunda bola. Vai ter que ter muita vontade, porque técnica não vai ter jeito, porque o gramado não vai permitir, Mike. Beleza, meu amigo. É Denis Fernandes, você que na sua apresentação falou os dados do Dourense. Dentre esses dados que você levantou, qual é o caminho que a gente tem que perseguir para chegar à vitória, sabendo que a vitória é muito importante, já que a gente está aí com o rival na nossa cola? Em 3 jogos, a Dourense fez 3 gols e tomou 5, né? Tem um saldo aí devedor de -2. Eu acredito que tem um pouco do que o Lucas diz. Né? É apertar a saída de bola dos caras, adiantar a linha. A Dourense vai ter que sair, até porque tem uns 4 pontos, né? São uma vitória, um empate, 3 derrotas, então não pode ficar ali resguardando, vai ter que sair também. Eu acho que marcar em cima a saída dos caras, tentar induzi-los ao erro, e é isso, é um jogo para aquele volume, né? Aquele corpo mais volumoso de Mikael, ficar entre os zagueiros, botar a bola lá para cima, não tem muito que velocidade, toque de bola, como disse o Lucas, é botar na área que vai. Mas eu acho que um grande diferencial que o Confiança pode ter é marcar a saída de bola, é avançar suas linhas, induzir o time do erro, induzir a Dourense ao erro, encurralar o time colorado e trazer esse resultado positivo para Aracaju. Edeni, você iria de Ítalo nesse jogo? Cara, eu acho que com Confiança a gente precisa, chegou a uma condição no campeonato sergipano que precisaria. Eu acho que Ítalo liso, eu sei que é complicado porque não tem espaço, mas eu iria sim, eu iria com Ítalo. E quem sabe uma jogada, o campo próximo, um drible, uma falta, cavar uma falta ali, um pênalti. Eu acho que Ítalo iria sim. Não sei se os 90 minutos até para poupá-lo, mas começaria com ele sim. Lucas Matheus, sobre a defesa, o que é que você tem a falar desse ataque do Dourense? Você que é o homem, nosso analista de desempenho, o homem dos dados. Precisamos se preocupar, o Dourense faz muito gol, faz pouco gol. Qual a dupla de zaga você levaria a Dores, por exemplo? Então, Mike, nossa dupla de zaga, eu acho que tem que ser a que a gente sempre tem colocado, né, nos jogos. Luan e Nirley, na minha opinião, tem sido a nossa dupla de zaga de sucesso. São dois caras que já ganharam o gosto aí da torcida do Confiança. Acho que essa defesa é muito sólida e provavelmente não vai levar gol tão fácil assim não, do Dourense, até porque o Dourense hoje é um time que tem apenas 3 gols no campeonato, não tem um ataque muito fluente, assim, digamos assim, apesar que eles contrataram um atacante agora, Inclusive já teve passagem pelo Confiança, um tal de Jax. Eu particularmente não me lembro dele, mas disseram que ele já teve passagem pelo Confiança. Eles estão tentando modificar algumas coisas no time, e pelo que eu estava dando uma pesquisada aqui, eles mantiveram, pelo menos a maioria do... alguns jogadores da base do ano passado, né, como GG, que foi falado até por Lucas, o próprio Batata, que meteu aqueles gols no Sergipe no ano passado, Zé Antônio, que também está jogando esse ano pelo ataque, Capela, aquele jogador Capela voltou também para o Dourense, enfim... Tem alguns jogadores que o Dourense começou a repatriar do ano passado, outros já jogaram pelo Dourense, mas em 2018, 2017, enfim. Eles contrataram muita gente esse ano, pelo que eu pesquisei aqui, mas só que a maioria dos contratados estão no banco. Eu particularmente não entendi essa jogada do Dourense, mas eles, pelo que eu observei aqui, eles preferiram colocar a base do ano passado para jogar esse ano com esses jogadores que aqui foram falados. Eu acho que o nosso time é muito acima do padrão em relação ao Dourense. Eu acho muito difícil a Confiança, se for assim, na bola, digamos assim, na técnica, a Confiança perder para esse time. O nosso maior rival mesmo vai ser o campo, né? Como o Lucas falou aí, aquele campo ano passado, aquele buraco é inesquecível, né, cara? Mas vamos torcer que pelo menos a Confiança... Pelo menos ganho de 1-0, né? Meio a 0 já tá valendo, mas se for 1-0, 2, pra gente vai ser melhor ainda. Beleza, camarada. Fernando Santana. Fernando, a gente tem um jogo importantíssimo no sábado contra o Fortaleza. Qual seria a tática pra que a gente consiga pontuar em Dores? Porque a gente precisa pontuar pra chegar na última rodada só dependendo da gente pra ganhar o primeiro turno do estadual. E ainda assim, não perder jogadores para o jogo de sábado contra o Fortaleza, que provavelmente vai vir bem reserva por conta da disputa deles lá na Copa Sul-Americana. E isso é uma brecha para a gente carimbar a passagem à segunda fase da Copa do Nordeste. Então, assim, Mike, sobre pensar para o outro jogo, né? O ideal seria que a gente conseguisse até colocar um time reserva, né? Mas diante da situação do campeonato, a gente percebeu que a gente precisa da vitória, né? Então não dá pra gente pensar no outro jogo já agora sem pensar nesse compromisso, que é um compromisso fundamental, né? Assim, eu acho que todo torcedor azulino pode pensar que um resultado, independente do Fortaleza que venha para Aracaju, vai ser um Fortaleza de Série A, né? Então um empate ou até uma derrota vai ser aceitável para qualquer torcedor. Claro, o objetivo nosso é entrar para vencer. Mas esse jogo é muito importante, vale lembrar que esse Dourense, inclusive, eu queria a ajuda de vocês, se é o Dourense ou a Dourense, ou se de repente o Dourense pode chamar dos dois, né? Não sei. Mas esse Dourense foi enfrentar o nosso rival da capital e acabou fazendo um jogo de extrema dificuldade para eles, onde o goleiro do Sergipe foi o maior destaque da partida, né? Então, assim, tem que tomar cuidado, o time tá lá embaixo da tabela, mas é um time perigoso. Eu acho que nós temos que entrar com muita atenção, focado no objetivo principal dessa temporada, pelo menos nesse início agora, que é garantir a vaga na Copa do Brasil. Eu só gostaria de trazer uma característica, uma informação inútil aqui do Dourense, que um time que tem caranguejo e batata não pode dar certo, porque nunca vi caranguejo e batata combinar. Batata só contra o Sergipe mesmo, né? Porra, caranguejo não dá com batata, tem popó, tem GG, não dá. E aí, o treinador de goleiro é Bezerra com S. Tava procurando essas informações aí, porque realmente do Dourense eu não tô sabendo é nada. Mike, outra, viu? Parece que o nome do. E parece que o nome do treinador tem no final o Vasco, né? Então. Eu tô vendo aqui. Isso, auxiliar técnico é Lenilson Silva do Vasco, o nome. É. Ué, rapaz? Auxiliar técnico, José Lenilson Silva do Vasco. Mas enfim, alguém pediu e a palavra. Cada jogo é um treinador de goleiro diferente, viu? Contra o Boca Júnior foi um, contra o Lagarto foi outro. Depois contra o Tabaiana foi outro cabo. Rapaz, tem a treinador de goleiro, viu? E só para responder a Fernando, que é em relação àquela questão de Adorense ou Odorense, é Odorense mesmo, Odorense Futebol Clube. Galera, só para trazer uma informação, né? O ex-rival tá na frente pelo número de gols marcados, né? Porque tá tudo igual. Número de pontos, 13. Isso. Saldo de gols, 6. Os dois têm 6. É que eles tomaram 4 gols. A gente tomou 1. Só que eles fizeram 10 gols. A gente fez 7, né? Exatamente. Engraçado, Lucas, é que a gente já discutia muito isso no começo do campeonato. A gente falava em relação a esse saldo de gols que o Confiança ia precisar no final. Exato. E agora apertou mesmo, porque você pega o Dourense lá em Dores, 3 da tarde, é complicado, pô. Então acho que até um empate lá já é importante. Porque depois a gente decide inclusive, com o Boca no Batistão. Você falou aí do buraco que quase abduziu o Tito. Eu acho que agora a gente chegou a uma conclusão de onde o Tito perdeu o futebol dele. Então, se for, foi nesse buraco negro do Ariston. Foi sugado ali o futebol dele. Inclusive, Tito hoje é apresentado pelo Mequinha lá de Natal, né? Mais um, né? É. Já tá o Alisson Pernambucano, Orobó. Os caras estão querendo virar Confiança mesmo. Depois do sucesso do Ceará pegando o jogador da gente, eles querem repetir a fórmula. Eu tô vendo aqui pela tabela que na última rodada a gente pega. Ah, o Frei ainda joga essa rodada, né? Com o Lagarto. Que na última rodada a gente pega o Boca e o Sergipe pega o Frei. Então meio que uma rodada ali, todo mundo no G4. Então não vai ser fácil nenhum dos dois jogos. Então é bom a gente vencer amanhã, porque o Boca, ainda que no Batistão, aí não pode ter meu Boca, porque enfim, aí é fecha a porta, mas futebol é foda. Não é, todos os jogos no domingo, né, 1º de março, às 6 da tarde, no mesmo horário todo mundo, e assim, evidenciar que a fórmula do campeonato é interessante, né, você tem uma certa emoção, Confiança mesmo invicto, vencendo seus jogos, a gente só perdeu ponto contra o Lagarto, empatando. Tem jogo, entendeu? Até o Ezival conseguiu se aproximar e tá ali, né? Vai ter emoção até a última rodada. E outra coisa, engraçado que eu tava olhando também aqui a tabela, tem muita gente dando o Lagarto como morto, mas se o Lagarto vence o Frei Paulistano agora e vence o Itabaiana na última rodada, eles estão dentro. Estão praticamente dentro, porque se o Confiança ganhar do Boca Juniors aqui no Batistão, o Boca Juniors perde a vaga. Então o Lagarto não tá morto não, eles estão com 5 pontos, mas tem condições tranquilamente de entrar. Sim, mas a disputa pro primeiro lugar só tá entre a dupla Sercon, né? Ah, sim. Acho que só o Frei também. O Frei pode, chegar no primeiro lugar. O Frei tá bem na briga também. Porque se o Frei ganha do Lagarto, ele vai a 11 pontos. E aí, ganhando do Sergipe, ele chegaria a 14, aí teria que torcer muito por Confiança dar uma... Mike, o Frei já tem 9. Isso. Se ele vencer do Lagarto, vai pra 12. E se vencer do Zé, vai pra 15. Isso. E joga contra o Sergipe no Titão, né? Isso. E tem mais time que o Sergipe. Pode ganhar. Agora me diga uma coisa. Fora a questão de classificação pra escolha da vaga na Copa do Brasil, tem algum benefício o time ficar em segundo colocado nesse campeonato? Vai ter mais partidas, alguma coisa assim? Não. Eu creio não, que... Não, as vagas vão pro quadrangular. É ir de volta. Não tem nem a vantagem de jogar mais em casa do que fora. É ir de volta o quadrangular. A questão é... Mas ele muda as vagas. Como? As vagas... A premiação na primeira fase é só pro primeiro lugar. Isso. Não, pra gente garantir logo esse primeiro lugar, seria importante, porque aí a gente já foca na Copa do Nordeste, enfim, já garante a nossa... Não é importante. Se o Confiança não for o primeiro lugar da primeira fase do Sergipano, é um fiasco, pô. Verdade. Tem que demitir, né, Lucas? Exonerar, expulsar do estado. Passar sal por onde passou o fulano. Agora eu fiquei olhando, rapaz, que pedreira, viu? O Matheus Costa vai pegar agora, porque tem esse jogo... Né, se bem que agora contra o Dourense vai ser Bibi, né? Mas depois vem Fortaleza, vem Bahia, CRB, não, Sport... Tá. Ô, Matheus, tá passando aquele filme quando o Daniel chegou. Meu Deus do céu. Você lembra uma semana retratada falando, rapaz, se Confiança tá bom demais. Não, eu conheço meu time, não vai ser assim o ano todo, não. Tem alguma coisa errada. Aí quando aí começou tudo, o Daniel foi embora, tudo aconteceu. E assim, pode acontecer, a sequência do Matheus Costa é complicadíssima, né? Porque pode acontecer uma tragédia de a gente não ficar em primeiro da primeira fase e não se classificar na Copa do Nordeste, né? Mas aí é um bom indício que a gente vai bem na Série B. Bom, o Fortaleza já ganhou Imperatriz hoje, né? 2-1, então já ajudou um pouco a gente também. Não, a Copa do Nordeste está sendo feita pra gente. Todos os placares, todos os resultados. Confiança, venha pra quarta de final, inédita, venha ganhar 300 mil de cota, que é uma folha. É, eu acho que a gente já tá com 12 pontos. O primeiro do grupo fraco da Copa do Nordeste passada foi o Fortaleza com 13. Então, só uma tragédia muito grande os times do grupo A, que são os times da Série A, darem uma desintegrada, a cair um raio em Salvador, dois raios em Fortaleza e um raio em Pernambuco, porque é impossível. Um raio assim. Não, trovão. Bota trovão pra expulsar os caras. Beleza, e sobre o jogo com o Dorense, mais alguma coisa? Não, dizer que essa briga pelo rebaixamento aí, apesar que ainda estão botando o Lagarto no páreo, o time mais feio do campeonato é o Itabaiana, né? Itabaiana é ridículo. Isso é horrível. Mas ainda tem seis pontos. É, e a briga pelo rebaixamento, tudo pode acontecer, né? O Dorense se perder pelo Confiança, o América de Pedrinhas pode botar o Dorense lá na vala. São quantas vagas no rebaixamento? Duas ou uma? Duas vagas. Ixi. Não, só rebaixado um. Não, cai dois. Mas cai dois e no ano que vem sobe dois da A2. É, vai ser o primeiro ano pós-transição, né? Que até então o Maruenense lá, o Fantasminha, tava fazendo cosplay de Itabaiana, sendo vice sempre. Vamos ver se esse ano ele vai conseguir o acesso. Pois é, teve um ano que foi o professor Geraldo e não conseguiu subir. Então... Alguém tem alguma coisa a falar sobre o novo treinador? Alguma dúvida? Eu fiz uma pesquisa bastante sobre ele. Ô Mike, eu queria falar, até porque eu não participei dos outros bancadas, eu dizer que a diretoria do Confiança acertou na escolha. Porque é uma linha de treinador jovem, tem experiência na B, mas dizer que acertou na escolha não quer dizer que vai dar certo, né? A gente vai ter uma noção disso nas próximas 3-4 semanas. Mas eu acho que a linha é essa mesmo, né? O Matheus Costa, novão, 33 anos, muito respeitado lá no Paraná Clube, foi um cara que parece que Daniel Paulista realmente fez o primeiro contato com ele, então não veio nenhum medalhão, se falou em tanta gente aí, e terminou vindo novamente esse treinador que tem essa linha de querer aparecer, querer se fazer... colocar luz sobre ele, né, no mercado. Como a gente catapultou o Daniel Paulista agora, vai ser treinador de Série A, pode acontecer isso com ele também. Hoje o Confiança é um grande holofote para todo o Brasil. Né? E se repete a cena, Lucas? Porque no ano passado, quando o Daniel Paulista entrou, a gente também ficou um pouco desconfiado no início, mas depois a gente começou a gostar do trabalho do cara e por aí vai. Então acho que essa linha do jovem promissor tem dado certo no Confiança, então vamos torcer que dê certo também com o Matheus. Eu só fico um pouco receoso com o Matheus, que você vê nos cursos da CBF as fotos dele, é tudo do lado dos retranqueiros, né? É do lado de Argel Fuchs, que ele já foi assistente de Argel Fuchs, é do lado daqueles carinhas assim. Você vê que Daniel Paulista ficava mais perto dos caras mais ofensivozinho, né? Vamos ver. Caralho, você faz sentido, não. Viu, Lucas? Eu fui analisar a proximidade dos caras no curso da CBF, pô. Não, essa eu não esperava, não. Análise de proximidade na foto. Linguagem corporal, né? O corpo você fala. Você vê com quem você tem identidade, é com quem você senta do lado da carteira, né, pô? Na escola era assim, pô. A galera do fundão sentava junto do bagunceiro. Os nerdzinhos da frente sentavam tudo junto. Edeni, você... conseguiu pesquisar algo sobre Matheus? Cara, confesso que a pesquisa que todo mundo fala aí, o que não falta agora é informação em rede social, acredite, me disse. Eu acredito também que foi uma boa da diretoria, né, apostar nesse custo-benefício que vem dando certo, né? Betinho, Daniel Paulista, pessoas que agregaram bastante, são pessoas que vêm nessa linha de menos vício e mais estudo sobre tática, sobre futebol, né? A gente brinca assim, mas vamos esperar, não dá para fazer nenhum juízo de valor agora. E chegou numa fase boa de teste, né? O time bem, adversários de um nível bom, apesar de começo de temporada. Então, um grande teste para o Matheus, que seja bem-vindo, que a torcida do Confiança tenha paciência é adaptação para ele também, um novo centro, um novo estado, e tomara que dê certo e que venha nessa linha aí de surpreender positivamente. Edeni, a paciência é fundamental. Não sei se vocês lembram, mas Daniel não começou bem, e foram os 11 primeiros jogos dele, foram só 2 vitórias. Uma contra a Dourense e outra contra o Sergipe. Teve aquela eliminação ridícula contra o Itabaiana. Pau na Série C, inclusive perdendo de forma vexatória contra o Globo, lá em Ceará Mirim. E se a diretoria não banca Daniel, chama qualquer outro na afobação, onde a gente estaria hoje? Poderia até ter subido, mas enfim. Ter pouquinho de paciência com o trabalho de Matheus. A credencial que ele traz do Paraná é muito boa. É um clube que está renascendo, né? O Paraná teve perto de fechar as portas, então está se reestruturando. Por estar no centro maior, está um passo à frente da gente, mas não muitos. Então a folha salarial que Matheus trabalhou lá no Paraná é muito próxima do que vai trabalhar aqui. E Matheus, eu olhei as campanhas que ele fez com o Paraná na Série B, ele consegue muito se impor dentro de casa. Isso é importantíssimo. Foi o nosso diferencial ano passado. Em 38 jogos que o Paraná, sob comando de Matheus, fez na Série B de 2017 e 2019, ele perdeu apenas 4 jogos. Então, um aproveitamento incrível para uma Série B dentro de casa. O ano passado, ele com um time bem fraco, chegou ali nas últimas rodadas ainda com chance de subir de divisão. Ele já subiu de divisão com o Paraná quando 2 medalhões, Wagner Lopes e Lisca Doido, foram demitidos e a bucha sobrou para ele. Ele matou no peito, seguiu. E como ele assumiu de novo em 2019 e foi bem, parece que não foi só sorte de principiante. Teve muito, muito empenho, muito estudo. Gosto da visão dele de futebol, quando ele fala de interdisciplinaridade, de integrar todas as áreas do time, da psicologia, nutrição, fisiologia, para que tudo afunile em resultados dentro de campo. Acho que ele tem esse perfil bem nerd mesmo, dos técnicos modernos, isso me agrada. Fala. Saber com quem ele tirou foto lá no curso da CBF. Tá ele aqui coladinho com Alberto Valentim, Coelho, que treinou o Corinthians, Silas e Agel Fux. Complicado. Complicado, pô. Diga com quem tu andas que eu te direi quem és. Olha, até Levi Cooper aqui, que é amigo pessoal dele. A frase de 2019 ainda vale. In Daniel, we trust. Foi Daniel que indicou. Torcer pra Daniel tá comandando lá pelo WhatsApp, né? Vai passar a instalação, não, mandar os recados. Daniel já deu papo. Ouça o Bancada toda semana, que a galera vai dar a diretriz e vai dar tudo certo. Daniel, sempre que a gente diz, a gente dizia o quê? A Daniel, toda vez que a gente dizia que tinha que mudar, ele mudava e dava certo. O negócio é continuar fazendo bancada, ele ouviu. Você viu que até nessa temporada, quando a gente falou que o ataque precisava de mais amplitude, mais mobilidade, ele colocou o Reis ali pelo lado e deu certo. O negócio é... Eles escutam a gente, pô. A gente falou de Enes melhorou no ataque pra caramba. Caralho, Silva melhorou, pô. Silva melhorou. Inclusive tem uma informação do DM aí. Vamos lá, atualização do DM. Silva, Gorn e Moraes fazem exames amanhã. Amanhã, nessa terça-feira. Silva, posterior de coxa, vai verificar a gravidade da lesão. Leandro Kiva tá sem previsão ainda para voltar. E Iago já tá com transição completa treinando com o grupo. Então, com esses atletas, seguimos aí. Moraes faz exame amanhã também. Bicho, se Moraes for para dores, é melhor mandar ele direto pro INSS. Rola não. Agora, galera, outra coisa. Em relação a quem vai jogar no lugar de Silva, a gente já tem alguma informação? Vocês sabem aí? Cara, eu acho que vai o menino mesmo, Carlos Eduardo. Não comprometeu sábado, então não tem por que inventar muita coisa, não. Mas cabe ao professor Bibi tomar essa decisão e em Bibi, o e-trust também. É verdade. Só foi, Lucas, que você tá rindo aí. Não, deixa velho, o pai Bibi, quieto. Bibi vai comandar, velho. Caramba, muita emoção, velho. Se ganhar, a gente já cria uma nova mística. Técnico que foi jogador do Sport. A Central de Superstições já arrumou aqui a desculpa. Vai dar certo. Pô, aí o próximo vai ser Carlinho Bala. Aí avisar, né? O quê? Aí vamos trazer Carlinho Bala também, pô. Para com isso. Vamos lá, pessoal. Despedidas pra gente encerrar esse podcast de pré-jogo que já tá ficando mais longo do que deveria. Vamos lá, Lucas Oliva, suas despedidas. Então, quarta-feira eu vou estar lá em Dores, né? Vou sair do trabalho 1 da tarde e pegar a pista. Acho que é um jogo decisivo pra caramba. Então vamos lá gastar um pouco a voz, a garganta, gritar e chamar a atenção da rapaziada lá pra todo mundo entrar rasgando. E próximo sábado, jogo da classificação do Nordestão, né? Contra Fortaleza, sábado de carnaval. Um grande abraço. Valeu, Lucas. Não esqueça o protetor solar. Edeni Fernandes, suas despedidas, meu caro. A expectativa de um resultado positivo, né, da nossa Associação Esportiva Confiança, para dar tranquilidade, manter o clima bem para o jogo decisivo da sexta, ou do sábado, desculpe. É como os amigos de bancada disseram, é um jogo de cada vez, não adianta estar pensando em Copa do Brasil, não adianta estar pensando em Fortaleza, sem fazer o nosso dever, né, nosso papel de conseguir pontos lá em Nossa Senhora das Dores. Então, é jogar com seriedade, é entender que a gente precisa muito desse resultado e assim fazendo, e com tranquilidade para a decisão do próximo sábado. Valeu, meu amigo. Fernando Santana, suas despedidas. Torcer agora para que nesse jogo a gente consiga pelo menos botar, não digo que é a bola no chão, mas principalmente é a bola na rede, né? De que forma que vier esse gol, que realmente para o nosso time ter uma qualidade com bola no chão, vai ser um grande desafio. Então, que venha o gol do jeito que vier, da maneira honesta, sem precisar ter questões de arbitragem aí, que o nosso rival tá querendo tumultuar o campeonato. Mas, assim, eu queria pedir licença para contar a minha história, Mike, e pedir uma música aí, que a saga do vaqueiro vai começar. Tá, depois você explica essa história aí da saga do vaqueiro. Lucas Matheus, suas despedidas, meu caro. Então, Mike, depois dessa da saga do vaqueiro, eu não sei nem o que falar, mas enfim. Convidar o torcedor azulino para mais um jogo, né? Agora, quarta-feira, às 15h30. Inclusive, os ingressos já estão sendo comercializados aqui em Aracaju, lá no Shopping do Dragão. Então, a galera que já quiser pegar seu ingresso antecipado, o valor está R$10 a meia e 20 inteira. Então, é isso, torcida azulina. Vamos invadir lá o Aristão Azevedo e trazer aqui para Aracaju mais uma vitória para a gente respirar, né? Enfim, e ganharmos essa primeira fase aí do Campeonato Sergipano. Beleza, até porque eu nem sei o que é perder, eu esqueci essa palavra. Fernando, quer falar sobre a saga do vaqueiro? Não, a saga do vaqueiro é um campo, né? Como é que a gente vai jogar naquele parque de vaquejada lá, né? É isso aí. Por isso, a pré-eleição tem que ser na base da saga do vaqueiro, né? Beleza, então, da minha parte, muito obrigado a todos os azulinos e azulinas que chegaram até aqui. Então vamos lá torcer pelo Confiança. Quem puder ir a Dores ou quem já for da região ali, chega lá naquele sol, temperatura agradável do Agreste Sergipano, para aproveitar uma tarde de futebol. Ver o Dragão é sempre bom. Infelizmente não poderei estar presente, mas estarei aqui no Raidinho ou no YouTube acompanhando todas as emoções. Muito obrigado mais uma vez, saudações proletárias e fui!